Verdadeiro dog malvado tem nome. VD! Aí, MC Morena, pega o deboche. Soca, soca, cachorro, capa preta que os inveja se incomoda. Meu pai é dog malvado, o que estava na porra. Com risquinho na sobrancelha e o rosto de vilão. Ela diz que ama os playba, mas ela cheia de maldade, brotei na base pra treta. Sei que tu tá na intenção de botar a noite inteira. Então bota, soca, tudo na minha porroca. Então bota, soca, tudo na minha porroca. Trava na, trava na vinha, capoba da poda, capoba da poda, capoba da poda. Trava na vinha, capoba da poda, capoba da poda, capoba da poda. Trava na vinha, capoba da poda, capoba da poda, capoba da poda. Trava na vinha, capoba da poda, capoba da poda, capoba da poda. Bota tudo na minha porroca, na minha porroca. Muda isso aí, mano. Joel, Cereis ou Estourado de Cruz. Soca, soca, cachorro, capa preta que os inveja se incomoda. Meu pai é dog malvado, o que escapa das porra. Com risquinho na sobrancelha e o rosto de vilão. Ela diz que ama os playba, mas é cheia de maldade, brotei na base pra treta. Sei que tu tá na intenção de botar a noite inteira. Então bota, soca, tudo na minha porra. Então bota, soca, tudo na minha porra. Trava na, trava na vinha, capoba da poda, capoba da poda, capoba da poda. Trava na vinha, capoba da poda, capoba da poda, capoba da poda. Trava na vinha, capoba da poda.